3.68. 4.003, autorizado a partir do 3.68, 3.2, 3.9. Afirmativo, Mike Serra Golf, tráfego superado, ascensão nível 1.00, autorizado. Eu vejo, subida uma centena, Mike Serra Golf. Estou usando 0940. 0940, sente. Vou ser um tempo no seu plano? Já vou visualizar rápido? Afirmo. Sente. Azul 275, estabilizado ao final da nozé. 775, Torre Salvador, 18, decimal 95. 095, boa. Aparelho 2229, se tiver condições, está autorizado o Serra Vitor 366. 7 mais 2 milhas vai igual 366. Salvador, bom dia, o Azul 2775, está 3 milhas para o 372. Azul 2775, ajuste no 0 no 3. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ajuste no 0 no 3, aguardando, 2775. Azul 4958, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000 no 0 no 3, 4958. Avistado, pouso autorizado, pistola no zero, vento 120 graus, 05 nós. Autorizado, pouso no zero, azul de 775. Confirma o vento, por gentileza. Vento 120 graus, 04 nós. Certo, obrigado. Azul 4958, inicia redução para 1801, seu tempo tráfego que vai entrar na sua posição 12 horas, 10 para 12 horas, 11 milhas, cruzando 3.310. Ciente, Azul 4958, reduzindo 1.80. Passarei 2229 indicada. 1.80 agora. Estou Serra Vitor 366, passageiro 2229. 329, chama a Torre Salvador, frequência 1.8, decimal 95. Torre 1-9-8-9-5, obrigado. Passou, bom dia, Passarizo 2229. Passarizo 2229, bom dia, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Faz a pista livre 2229. 8, tráfego, posição 12 horas, 9 milhas, autorizado o procedimento RNAV, conforme estabilizado. Autorizado procedimento RNAV, azul 4958. Bono 649, voando na próxima, já aviso 368. Agenda presente 368, pressão para que me desvie a direita de informações. Sem problemas. Então 3517, Alinda, cola, separada? Afirmativo. Vamos tráfego a 7 milhas da cabeceira no zero, autorizado a alinhar e manter, se preparando para decolar, fica a pista estiver livre. Pé 35 no 7, autorizado, decolar pista no 0, vento 120 graus, 049. Pé 35 no 7, copia 2. 35 no 7, copia 2. Golf, em ascensão até o nível 1-0-0, para informação de voo e alerta, frequência 1-2-8-8, caso negativo 1-2-6-0, mais que serra Golf. Para a receita 2-8-8-2-6-0, obrigado, bom dia. Sou 1-0-9-3, mantenho para a espera. Mantendo. 35 no 7, decolado ao 53, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, bom dia. Controle Salvador, 35 no 7 da TAN, decolou cruzando 1500. Colou na saída Arbor 1, transição Elefa, vigilância via saída Arbor. Arbor 1, Elefa, 35 no 7. Azul 4958, estabilizado. 4958, perto do que o precede, 6 milhas à frente, chame a torre Salvador. Frequência 118, decimal 9. Após o pouso do ATR da Passaredo, na curta final no zero, está autorizado a alinhar e manter a pista 1-0, agilizando. Ok, após o Passaredo, autorizado a alinhar 1-0, voo 1093. Torre Salvador, azul 4958, vai passar o Sierra Vitor 372. Azul 4958, ajuste no 0 no 3. Continua a aproximação, com a Mubang da Gol alinhando na cabeceira no 0. 104958. Passarei 2229, solo 54, direita, solo Salvador, 121, décimo 1. 1-1-1. Tá, papá, 90, Alfa Romeo, prossiga. Alfa Romeo, acionamento aqui, sério, forte, pronto para o táxi. Alfa 1 no 093, autorizado a decolar, pista no 0, vento 1 no 20 graus, 049. Autorizado a decolagem no 0, com 1 no 093. Bom dia, com 1963, ponto de espera, não 90. Pronto. 963, manteu o ponto de espera. Manteu o ponto de espera, 963. Azul 4958, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 10 graus, 049. Livre pouso, azul 4958. Uno 093, decolado 56, chame controle de Salvador, 120, 18. 08, 103. Salvador, bom dia, 1093, decolamos as coisas. 093, saída Arbor 1, seleção Elefa, via saída Arbor, vigilância no perfil. Arbor 1 Elefa, 1093, até 360. No 649, chame a torre, no 8 decimal 900, no 649. 945, obrigado. Bom dia, agora no 649, a 3 milhas do 372, estabilizado. Estou no 649, ajuste no 0 no 3. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre no 649. Eu acho que é o Romeu, decola da interseção ou da pista? Acho que é o Romeu, autorizado a decolar com o ProAçu, vento 110 graus 049. 14958, decola no solo 58, chame solo Salvador, 121, décima 1. 121 decimal 1 no azul 4958. T517 vai cruzar o nível 130. Chame o centro Recife em 128 decimal 8, caso negativo, 126 decimal 0. Centro Recife 17. 288 260, bom dia, T517. Bom dia, Morro. Paulo, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, direita, corredor Axé. Farol de tampão, chame o controle. 120, décima 8. 120, décima 8. Controle, é o papapapa. November Oscar Romeo. É o helicóptero papapapa, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo. Para poções, por favor. Ah, tá com plano para Ituberá, ingressando no Axé, transponda 5514, ascendendo para mil pés, estimado Ituberá aos 0930. 0930 para Ituberá. Temarótica Romeu, autorizado para o de Ituberá. Gente, cuidado no negócio. No 963, autorizado, alinhar e manter, piscina 0. Ali mantendo 0, bom 648-49, corrigindo, gol no 649 no solo 02. Direito no solo Salvador, 121, décima 1. 21, 1. No 963, autorizado a decolar, piscina 0, vento 110 grau 049. Deveria colar de 910, gol 963. Oi, Salvador, bom dia, gol 9937.0.0, pronto para decolagem. No 9937, autorizado a alinhar e manter piscina 0. Ali mantendo 0, gol 9937. 2-6-0, temos um pouco. 2-8-2-6-0, uma boa semana. Praticamente, comandante. Gelado, meu pé, novembro. Afirmativo, Romeu. Uno 963, decolado ao 03, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 208, bom controle, Salvador, gol 963, bom dia. Bom dia. Controle, Salvador, muito bom dia, gol 963, é coluna da El nas suas costas. Da El, foi de linda vigilância, 963. Confira, 963? É da El, pro de linda vigilância. Ok, da El, linda, gol 963. Gol 9937, atualizado, decolagem, piscina 0, vento 110 grau 049. 3 decolagem no 0, gol 9937. Gol 9937, decolado ao 06, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado, mano. Diga. Salvador, bom dia, gol 9937. 9937, bom dia. Saída Arbor 1, via saída Arbor 1, via lance no perfil, 9937. Boa, ele foi direto, 9937? Boa. Identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 014, vem na prova do Serra Vitor 369. Permanece sob vigilância, 2060. Chame centro, frequência 1251, caso negativo 1288, gol no 963. 251-288, boa. 37, cruza nível 960, chame centro. Frequência 1288, secundária 1260. Até a volta, Romeu. Controle Gol 2060, por que não desvia à direita? Só para evitar uma informação. Confirme. 2060, tem que eu não desvio à direita, 5 grauzinhos à direita, só previsão de aprovação, já retornaremos para o 369. Mativo, estou autorizando a RNAV a partir do 369, volta estabilizado. Tem que a partir do 369 está autorizado, repartiremos estabilizado, vou 2060. Utilizando sinal R9 10 2060. 2060, complete o final do procedimento, chama a torre Salvador, frequência 1895. Thanks, 1895, obrigado, bom dia. Confirmo que é alguém? 03 copiado, suporte pronto para iniciar a decolagem. Gol 1090, bom dia. Gol 2060, ajuste no 014. Bom dia, visual com a pista? Ainda não, Li 14 prosseguindo, gol 2060. Gol 2060, reporte visual. É pra caramba. Vai passar a posição para Bog, cruza o nível 210, permanece sob vigilância. Tráfico ajustado, pouso autorizado, pistão 0, vento 120, grau 052. Sim, que autorizado, pouso no 0, gol 2060. Então, meu golpe, faça o check rádio no equipamento. A transmissão está cortada. Então, meu golpe, gente, decolagem por conta de risco na RMA, vento no aeródromo, 120 graus, 05 nós, pro a Nordeste. Fora do solo, está com proa de parafuso inicialmente. Então, meu golpe, gente, decolado aos 26. Gol 2060, solo aos 26, direito, solo Salvador, 121, décima 1. Direito, 121, bom dia. Voo 765, acione identificação, desça para 4.000 pés, voe na proa do Serra Vitor 368. Ok, proa do Serra Vitor 368, descendo 4.000. Está com o transponder acionado? Agora sim, graças. Thank you. 5, permanece sob vigilância na sua posição a 12, cruzando 260. Meu Golf, prossiga para a torre. Então, meu Golf está se aproximando de Camaçari, tá, da área proibida. Não vai entrar. Então, meu Golf, gente. Meu Golf, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. Chama o controle, já está chamando. Consiga, Romeu Golf. Então, Romeu Golf, tem o tempo estimado de voo? Tempo estimado de voo? Trinta de voo. 092, autorizado o procedimento da aeronave, descida para 4.000 pés, ajuste no 014, uniforme estabilizado, gol no 092. Ok, 4.000 pés, autorizado o procedimento, vamos chamar estabilizado, 092. Doutor Romeu Golfo, eu perdi o contato do radar para a nave na radial 027 Salvador, 11 milhas. A gente observa o limite da área restrita. Sou repassarista 2223. Espera dar 1-0, pronto. Passaredo 2223, bom dia, autorizado a alinhar e dar colar, pista no 0, vento 120 graus, 062 é nóis. Sim, Passaredo 2223, decolado aos 35, chame controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 20, bom dia. Salvador, passaredo 2223, bom dia. Cordial, 2223, está sob vigilância, saída Arbor 1, ou Arbor 1, Pia. Ascensão nível 180. Teve ascensão 180, passageiro 2223. Estabilizado da aeronave, o gol 092. 1092, complete turno no 8 decimal 95. 1895. Salvador, o gol 1092, está estabilizado na aeronave a 3 milhas do 372. Gol 1092, o ajuste no 014. Visual para pista. Ativo. Gol 1092, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 062 graus. Livre pouso, gol 092. Quantia, o ano 759, ponto de espera pronto. Ano 759, mantém o ponto de espera. Mantém tudo. No 759, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Autorizado, alinhar e manter no zero, vamos no 754. Autorizou a Renato, formarei 366 ou no 755. Uno 092, solo para os 39, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 121, Uno, gol, 092. Voo 759, autorizado a decolar, pista no 0, vento 120 graus, 0,620. Gente, livre decolagem, pista no 0, voo 759. Bruno 755, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 18, decimal 95, já volto. Oi, Salvador, bom dia. 42, azul 4234, pronto, pode esperar, pronto. Azul 4234, autorizado. Aliane, decolar, pista no zero, vento 120 graus, 0,219. Autorizado, alinhar e decolada, 104234. Torre Salvador, bom dia, voo 9755, 3 milhas e meia para o 372. Voo 9755, Ajuste 1014. Continue a aproximação, aguarde pista livre, informa o Embraer 190 da Azul, alinhando para decolagem na cabeceira 10. E 14 aguardando, 755. Bom dia, gol no 649, ponto de espera próximo. Gol no 649, mantém o ponto de espera. Uno 755, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 0619. Livre pouso, 1755. Azul 4234, decolado aos 43, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado. Controle azul 4234 decolou. 4234, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. 350 via PUC, 4234.